Você me pergunta aonde eu quero chegar. Se há tantos caminhos na vida e pouca esperança no ar. E até a gaivota que voa já tem seu caminho no ar. O caminho do fogo é a água, o caminho do barco é o porto, o do sangue é o chicote, o caminho do reto é o torto, o caminho do bruxo é a nuvem, o da nuvem é o espaço, o da luz é o túnel, o caminho da fera é o laço, o caminho da mão é o punhal, o do santo é o deserto, o do carro é o sinal, o do errado é o certo, o caminho do verde é o cinzento, o do amor é o destino, o do sexto é o centro, o caminho do velho é o menino, o da água é a sede, o caminho do frio é o inverno, o do peixe é a rede, o do pio é o inferno, o caminho do risco é o sucesso, o do acaso é a sorte, o da dor é o amigo, o caminho da vida é a morte. E você ainda me pergunta onde é que eu quero chegar, se há tantos caminhos na vida e pouquíssima esperança no ar, e até a gaivota que voa já tem o seu caminho no ar. O caminho do risco é o sucesso, o acaso é a sorte, o da dor é o amigo, o caminho do...